κάνει Mike ο Φρεζάνης, εντάξει, ένα ταξί θα πάθαμε. Εντάξει, είπα παπά παρήγγρες σαν να πείστε να σας έτσι. Κοντρόλε στα 3102, εφανσού σκούτα, πασάνω 2500 πες. 3602, bom dia, contato radar na decolagem, subo nível 320, saída da Elba. Entendi, tá 3602. Θα την κρέσω, θα πάει ένα άλλο πρόμοτο Alpha Charlie Mike. Dilende Alpha, chame Recife 1260, alterna 1288 com voo. Alfa Vitor Juliette, chame a torre 1-1-8-6, bom pulo. A torre 1-1-8-6, muito obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, aqui é o capatão do Alfa Vitor Juliette, para a 7 patrulha da rotatória. Reporte na final de 5 milhas da 1-7 para prosseguir para pouso. Final 10, está com setor para distância de 60? Negativo, 2000. 2000? Bom, 2-0. Final de 5 milhas, tem uma aeronave que vai iniciar a decolagem da 1-7, então reporte na final de 5 milhas da 1-7. Reportar nas 5 milhas da 1-7. Charlie Mike autorizado a decolar, pistão no 721 centena, 149. Lodge, 21 centena, 149, papai Charlie Mike. Fala, Papai Charlie Mike. Charlie Mike decolou aos 4-8, tem condições de curva esquerda ingressar no perfil da Tuca, divisando para livrar o campo? Curva esquerda, perfil da Tuca, Papai Charlie Mike. Papai Charlie Mike, transfere agora 1-9-8, bom voo. 19-8, controle, Papai Charlie Mike. Alfa Victor Juliette, faça um 360 pela esquerda e reporte reta acertando a sinal da 7. 360 pela esquerda, Alfa Victor Juliette, vamos acertar. Realizou, o bom 260. Chame torre 1986, bom pouso. 260, onde é? Controle é o Papá Romeu Papá Charlie Mike, no perfil de Tuca. Papá Charlie Mike, contato radar, cruzando 2500 pés, suba ao nível 190, saída Puca. Saída Puca 190, Papá Charlie Mike. Pouso autorizado, pista 190. E pouso 190, o gol 260. Sem restrições em TAP, desça 3 mil pés, ajuste 614. Alfa Victor Juliette, o vento é 1 centena, 12 nós, pouso autorizado, pista 17. Pouso autorizado, Alfa Victor Juliette. 10 horas autonomia e o alternado é Natal. Confirmando quanto da bola? 7-0. Ponto espera 18-6, 1014, uma boa viagem. Passando 4207, bom dia, sua identificação dessa 4 mil pés, via chegada bom, se ajuste 614. 4204, via chegada bom, 4207. Papá Charlie Mike, chame Centro Recife, 12545, alterna 12685, bom voo. 12545, confirme a outra? 2685, bom fim de semana. 2685, obrigado, Papa Charlie Mike. Está autorizado o procedimento para o 3296? Desce a 2000, autorizado ILS X-Way para pista 1-0, reporte estabilizado, 3896. Desce 2000, está autorizado o ILS X-Way da pista 1-0. Orião 02, já pode quando pronto. O altímetro agora é 1014. 60 no solo 52, chame 121 na décima 9. 39, bom, 260. Alô, uma boa, 260 livrou. 1219, solo. Oh, desculpa. Torre Salvador, bom dia, CNR 1140, ponto espera, capizeiro 1-0, pronto para decolar. O CNR 6140, a linha decola, pistão no zero, vento 1 centena mais. A linha decola, pistão no zero, CNR 6140. 260. tarde, é um tração nacional da 7, sem interferir com a pressão da 7, é livre decolagem. Vento 1 centena, 11 nós, já passa fora do solo. Lima, Kilo Zulu, conquista, transporte aquático, indicador. Charlie Mike, prossiga. Prossiga, Zulu. Tio Pático se encontra. Só um instante, agora é a Copa 1014. 4, autorizado backtrack. É ponte livre na pista. Então, ITAP, aguardando a chegada da Mari, reponte decidida, Whisky Charlie Mike. Zero, prossegue Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette 3, bom, 2-0. Lima, aqui no Zulu, cópia. 19-8, Xané, 61-40, graças já. E o Guardião 02? Guardião 02, mantém os quatro sinais visuais em escuta permanente. Reporte no regresso. Permanente, reportará o regresso. Guardião 02. Controle Salvador, bom dia, Xané, 61-40, decolado na sua escuta. 140, bom dia, contato radar na decolagem, suba 350, saída PUCA. Saída PUCA, subindo 350, 61-40. Passou externo, baixado e travado, 3896. Chame 2, 386, bom pouso. 386, muito obrigado, bom trabalho. Somente. Salvador, muito bom dia, 3896, estabilizado, baixado e travado, na final 1-0. 3896, pouso autorizado e pistão no zero, vem com a centena no 49. Uma centena com 4, pouso autorizado para o 3896. 3-4. Zulu, livre acionamento sem para o táxi. Taxem para Índia Juliette no retorno de Cairo, mantém as condições visuais no 1500 pés via corredor, já pode através de Paripe. Vista Charlie Mike, autorizado de chegada amarela, desse é o nível 050. Agora 1 de 1 da sinal 9. 109. Paulo Salvador, muito bom dia. 309 virou aqui. 9 é solo 1 de 1 da sinal 9. Desça 3000 sem restrições em pelo, ajuste 1-0-1-4. Reporte localizador 14207. 3000 sem restrições em pelo, ótimo, 04. Sepa 2000, azul 4207. Sepa 2000, autorizada final do ILS, azul 4207. Sepa 2000, autorizada do ILS, azul 4207. Tem uma quilo azul autorizado ingresso, a posse aneada e pronto, capturando a 7. Chame Recife, 12545, alterna 12685, voo. Ok, 6140, chamada agora Recife, 12545, alterna 2085, grato, bom trabalho, até já. Livre, até o pátio 3, observando o tanque, vai pro portão 62. Boa tarde, bom dia, sua identificação, desse é o nível 06200, vigilância e chegada amaré. Ah, você vai bem, desse 060 na maré, igual no 738. O 738, o senhor vai seguir um Embraer 110 na aproximação, preciso que o senhor reduza a mínima limpa, ok? Prossiga, guardião 02. Guardião 02. Ok, desconsidera a instrução do centro. O senhor vai seguir um Embraer 110 na aproximação, reduz a mínima limpa. O tráfego atrás do senhor já pediu para o centro reduzir também, muito grato. Charlie Mike, sem restrições a 2000 pés, ajustado 1014 na proa de Duna. Charlie Mike. Para 2000 pés, sem restrições, proa de Duna. Azul 4207, torre 1186, bom pouso. 1-2 desse Palmeiras, 4207, cadê a rotatória? Autoriza a prova rotatória para o Victor Índia Juliette. Autorizado. Prova rotatória, Júlio. Tempo mais chamado, eu estava doente. Vai se copiar em América, né, Nilo? Autorizado. Cadê? depart Aracaju transition, Salvador 119.8 and call code 5030 98. It's correct, it's approved, start up and pushback, send 1-1 for taxi. Okay, clear to push and start, American 980. Cat Bravo Delta, Aracaju, no 090, autorizado, Golf 677, pista no 0, curva esquerda na saída Conde. Controle 119.80172, o Juliette Bravo Delta. Bravo Delta, tá correto, pátio 3 acende e chama para táxi. Lima Kilo Zulu, atento a possível estreia de turbulência do Embraer, que passou agora sobre o 17, quando pronto tem livre decolagem. Vento uma centena no 4 mais. Lima Kilo Zulu. Campo, Vitor Índia Juliette. Chame torre, 1-1-8-6, bom pouso. 1-8-6. Salvador, Papatango, Vitor Índia Juliette. Rio 4207, no solo 06, chame no 219. Vitor Índia Juliette, passe na curta final da 1-7. Voltar na curta final da 7, Juliette. Transfere 198, bom voo. 198, controle, Juliette, Lima Kilo Zulu. Potência direita. Potência direita, capô 207. E Salvador, Papatango, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, bom dia. Contato radar na decolagem, sobe uma centena saída Gole. Mantenha as restrições previstas em carta. Lima Kilo Zulu. Uma centena agora e mantendo o perfil, Lima Kilo Zulu. Zulu 98. Na 980, Rifle Tech. Tenho confirmado people on board. 189, Salt on board. Taxi approved, Juliette and Alpha to Honda Point 1081 wheels, when Harry Tower 118.6, QNH 1014. America 980, have a nice trip. Thank you, Juliette Alpha, holding Point 10 and Tower, so long. Bom dia, senhor. Identificação, desceu 050, vigilância, chegada maré. Reduza a indicada 250 nós. Júlio, Júlio Pouso autorizado, pista 97, vento 090 graus, 194 mais. Estou autorizado na 7, Júlio. Lima Kilo Zulu, controle. Lima Kilo Zulu. O vetor radar preta tráfego na subida, curva esquerda, na proa 230. Essa proa está livre subida até uma centena, Lima Kilo Zulu. Falhando as comunicações, ao nivelar uma centena, vou direto conquista. 7 esquerda, 230 autorizado, uma centena, falha, caso falha, uma centena, vou direto conquista. Whisky Charlie Mike, autorizado a final do ILS X-Ray para a pista 1-0, reporte localizador. American 980 is ready for departure 1-0. American 980, clear for line up and takeoff winds 100 degrees, 1-2 knots. Clear for line up and takeoff on runway 10, American 980. Vetor radar para espaçamento, curva esquerda, proa 015, esquerda proa 15, limite ao curso localizador. Essa proa desce a 4.000 pés, 1014 ajuste. Esquerda, proa 015, limite ao curso localizador, 3198. Whisky Charlie Mike, autorizado a final do ILS que veio para a pista 10, posso indicar no momento. 210, confirme. Tem condição de manter até interceptar o curso? Até interceptar o curso, pelo menos? Muito grato. Mantenha a reposta estabilizada. Isso que tinha demais. Golo 738. Golo 738, parceiro. Sobre vetor radar. Mantenha presente proa. Limite ao curso localizador. Essa proa desce 3.000 com 1014 no ajuste e reposta estabilizada. Mantenha a proa. Limitada ao localizador desce 3.014. Golo 738. Salvador, por favor, bom 210, sente informação urgente, Mike, coordenação restrita. Bom 260, aguarde em corte, o ajuste no 094. 094, confirma, provável? Puca. Puca, obrigado. Redução da indicada 209. Já está reduzindo muito, deve ser boa no 732. 102. 7402, evento é uma centena com 10 nós, aposta no solo controlado do Grécio. Uma centena com 10 nós, aponta no solo controlado do Grécio.